3, é IA 01. Tem instante 360 não autorizado, decolagem pista na 0. Controle Salvador, na frequência 120.80. 1208, tá, 3601, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601, cruza 1700 da Euleda Mótima. Tá 3601, bom dia, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha no nível de voo 360. Mobel 360, tá 3601. Autoridade, pergunta técnica. Azul, Alfa de CGSBR, quem reportará o técnico? 3601, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 1251-3325-3601, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, bom dia. Prossiga. Só informando o técnico do rebote. Gente, bom dia, Alfa X-Ray Juliette. Obrigado, bom dia. asfalto. É, bom dia. O Azul Alfa orientando, como está a condição de giro de motores em marcha lenta por 10 minutos no 4-3, já em acordo com a entrada? Enche a porta término, Alfa então. Ciente, verificando. Bom dia, o Fené 251 no Guarulhos, Centro Delta. O Fené 251 nos chamou o Salvador? Firmou. O Fené 251 autorizou o Salvador para Guarulhos, se eu fez o 110, Taubaté, e eu tive o 360. Saída da Elveda Motiva, decola pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5156, controle Salvador pela frequência 120, decimal 80. Transponder 5156, controle 208. Na 251, o cotejamento está correto, na próxima 05, sobe pronto. 229, tá no botão 7. E da Delta, nível 320, acompanha. 329, fogões. Tá prosseguindo? 94. Tô ligado para Congonha, nível de voo 360, via Pedro 1-0, tempo vago, após a fusão 1-6, segue com foto. Reforma da pista 1-0, curva direita, no terceiro da El, lida, ótima. 5-1-5-7, transponder, controle 1-2-0-8. Autorizado São Paulo Congonha, nível 360, Andres 1-0, por base, Andres 1-6, se não faz o plano, decolando a 1-0, curva direita, na da El. Transponder 5-1-5-7. 5-1-5-7. Correto, já então confirme o pátio e o nível inicial, que está do plano. Para quatro. Para o Totão, utilizado barreiras, nível de voo 220, decolagem da pista 17, volta à esquerda, no perfil da Momo, pós, direto conforme a rota do plano. 5154, transponder, controle em 120, decimal 80. Chame a torre 285, ajuste 904, chame acionado para o táxi. Bom dia, o Chanel 6251 na ponte 5 para puxa acionamento. Autorizado, chame táxi. Cristiano, 6251. Tráfego Guarulho, Salvador. Bom dia, 731, 7 horas. 731, 7 271 Salvador, Guarulhos, pronto 4. Pronto 4, 271. Guarulhos, autoridade 320, meio peso 190. Decolagem da aula 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótica. 5163, transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Brasil-Ludense, aí da Elle, da Mônica. O transponder é 5163, controle 130, decimal 80, 371. Número 71, o nível autorizado é 320, controle 120, 80. 120, 80, nível 320. Chamei para outro 62. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, no ponto de espera, turno 1895, ajustado, 1014, boa viagem. 1895, Sérgio, 1014, graças, Celso. Chamé 251 no posto de série, pronto? Chamé 251, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 60 graus, 089, ajuste altímetro no 04. Ingressando aliado e iniciando, Chamé 625. 73171, na ponte 6 para o posto de estacionamento. Autorizado, 62, deixa eu ver o táxi. Para o táxi, 73171. Bom dia, o Chanel 6251 no decolou, Leber, Daniel. O Chanel 6251, contato radar na decolagem, via saída da El, submantém a nível de voo 360. Via da El, 360, foi o Chanel 6251. No Kelvin 430 Palmas. Papel meu bravo, fita tango, ajuste altímetro no 014, reposto no ponto de espera da Romeu. Meu bravo ainda está autorizado a ingresso na 17, a porta aliada em ponto 4035. Para ingresso no principal. Positivo. Vamos ver que você enche de cima da bota. Obrigado. Paulo 1, 2, 2, 9, 5, 10, só na meta. Posição 7, autorizado, tiro o táxi. Lembra de matar, 1, 2, 2, 9. Controle 6251 da Rocha. Precisa. Com a chance de coordenar alguma posição à frente para nós? Aguarde coordenação. Pois sim, o próximo Ilhéus aqui é só por curiosidade, o pessoal deve reportar. É plataforma que fica com a luz dentro aqui da água aqui, né? É plataforma? Alternativa, chamei 6251. Transponda 5154. Já adianta. Autorizado o Apache, Apache, Juliette, Apache, Juliette, Juliette, Bravo, na posição da 10, tá? 37, no bonde aqui. É 6251, autorizado Ognave. Ognave, senhorita, agradece, senhor 6251. Salvador, Bravo, Alfa Bravo, solicitando para a minha voz do Pátio 3 para o Ninja número 9, já em acordo com o CIV. Obrigado, Ninja Box, pode para ingresso no Pátio principal. Aqui o Oceano Negativo. Podemos ingressar no quadro principal? Negativo, mantenha na queda do quadro 3. Positivo. Alô, Bravo, total, autorizado a decolagem 235, vento 160 graus, 09 nós, ajuste de altímetro 90 no 4. Quilo agilizando para o portão 5 autorizado. O Silvão, seu nome é Bertilo, sim, obrigado. Salvador, muito bom dia, Papá Romeu Bravo, Vitor Tango. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar na decolagem, saída Momo, submanter nível de voo 220. 220 na Momo, Bravo, Vitor Tango. 6-1-5-1 a bordo, Fernando Galeão. Autorizado, parte 1 do Índio, ponte espera 285, ajuste 1014, boa viagem, na 229. Lá de Índia, lá de 2954, obrigado, 229. Quem salva aqui o 8 de novembro, estacionado na posição número 5. Obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Já o destino? Fala pra gente, o 299, Bravo, Tobago. Direto destino, Papá Romeu, Bravo e Tango. Direto destino, Bravo e Tango. Eu chamo 6251, chamo o centro de exercícios, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, chamo, chamo 6251, Bravo e Tango. Bom dia, vovô. Obrigado.